inimigo se levantou, com astúcia te emboscou e te feriu com fúria. Talvez estás prestes a desistir, pois não vês como prosseguir nessa grande amargura. Porém, creia no que vou te dizer. Lá do alto alguém te vê, e esse alguém pode tudo. Tu tens o aliado para lutar. Ele é o Senhor Jeová, nele estarás seguro. Retenha esta firme confiança, alimente a esperança no Senhor Jeová. O soldado de Cristo, mesmo estando ferido, não recua, mas avança. Levante-se agora, Deus tem para ti vitória, é somente nele confiar. O que ele tem te reservado é algo extraordinário, vale a pena batalhar. Porque se acovardar diante deste mal, proclame pela fé, a vitória minha é. Resista ao temporal, retome seu lugar de crente vencedor. Prossiga confiante, verás como é grande a bênção do Senhor. Lá do alto alguém te vê, e esse alguém pode tudo. Tu tens o aliado para lutar, ele é o Senhor Jeová, nele estarás seguro. Retenha esta firme confiança, alimente a esperança no Senhor Jeová. O soldado de Cristo, mesmo estando ferido, não recua, mas avança. Levante-se agora, Deus tem para ti vitória, é somente nele confiar. O que ele tem te reservado é algo extraordinário, vale a pena batalhar. Porque se acovardar diante deste mal, proclame pela fé, a vitória minha é. Resista ao temporal, retome seu lugar de crente vencedor. Prossiga confiante, verás como é grande a bênção do Senhor. Prossiga confiante, verás como é grande a bênção do Senhor. A bênção do Senhor.